Okay, I don't have your specific position. Do you have the marshal inside? Igualmente. Oi, Salvador, boa tarde. Tá 8001, ponto espera, pista 28. Sim, mas tem um ponto espera 28, tá 8001. Quem é de 8001? Ó, 8006. Prosseguindo. Tá no 7 aqui, pronto para puxar back acionamento, atendendo a sua autorização? Ainda negativo, aguarde. Tá vendo algum sequenciamento aí para dar com a gente? É negativo, só fluxo mesmo no local. E aí, graça, guarda. 924, quanto é a aproximação, guarda pista livre, ajusta no 0 no 2. Guardando, boa, 9. Falou, poderia confirmar pro gol 1754 se o campo já está aberto novamente? É, operação visual, informação eco. Obrigado. É porque estava impraticável devido aos pássaros, né? Ah, afirmativo, ficou só 10 minutos, impraticável. Obrigado. Falou, 697 livrou, boa. Está de gol no 697, táxi via Alfa Juliette para o gate 1-1, atento à área inundada no pátio 1, se existir, siga a viatura Falomé. Gente, é Alfa Juliette para o 1-1, entendeu que é, vai seguir, vai tomar cuidado com a área inundada, segue a viatura? É, afirmo, essa tem uma viatura, porém acho que ela tá dando conta aí. Se existir a viatura, siga o gol no 697, a viatura no pátio 1. Ok, a viatura no pátio 1, gol 697. 1924, ouro autorizado, pista 28, vento 280 graus com 069, check trem. Livre pouso, 924, baixar e travar. 96741, decolado agora, Zuna 8, controle 19.35, ótimo voo. 0935, obrigado. Sim, está renovando o vidro. Que é o gol no 697, o follow me está saindo do pátio 3, vai ingressar agora no pátio 1. Tá bom, vai seguir. Ó, 697. Boa noite, 06, copia? Copia. Boa noite, 06, autorizado Aracaju, nível 190, Golf 677, decolagem da pista 28, após a decolagem manter proa até o nível 050 e após curva direita, saída Aron, transição Melim, controle 119-35, código 5163. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, decolada da 28, mantém proa até o 050, após direita, saída Aron, transição Melim. Controle 1935 e o transfone 5163, voo no 806, está pronto no 7 para posicionamento. Boa noite, 06, cotejamento correto. Após o tráfego da companhia que está prestes a cruzar a cauda da aeronave, após a mesma passar, autorizado puxa, reporte para o táxi. Após passagem da aeronave da companhia retaguarda, de estacionamento, o 1801. Novembro Vitor, modificado para a pista 107, após a decolagem de curva esquerda, saída Momo, alto, após direto, barreiras. Vai livrar, solo 29, boa. Serra Novembro Vitor, correto, QNH 1012, chame 11830 para o táxi. Salvador, muito boa tarde, Stan 3173, por gentileza, Guarulhos 360. Stan 3173, 360, guarde coordenação. Guardaremos. Tira. Mato 2733 para remeter? Sim, vento de 270 graus com 0,4 nós agora, pista livre, pouso autorizado, pista 28, força 2733. 23, livre pouso. Doutor, a força aérea está em mantém ou tem mais tráfego? Eu ativo o tal 8001, então 801, após o força aérea Lima tem. Ah, sim, tipo a força aérea de força aérea, autorizado em mantém para 28, tá, 8001. A informação é eco, pista opera em toda extensão. Afirmativo. Solo Salvador, Gol 754, puxa bem aqui, acionamento portão 8. Sítio número 2 para puxa, guarde 1754. Guarda. A 2733 no solo 23, livre direita para o pátio militar, agilize manobras e frequência livre estacional por série. Agilizando, 2733. Autorizado o táxi para o terra nas autoridades, doutor? Autorizado iniciar o táxi, problema 0, tu ciente, está no pátio 5, reporte para ingresso 17. No estacionamento 3163. E aí, estamos na escuta? Negativo. Condições de decolar no perfil da Momo, mais cabeceira 35. Você está agora, no momento? 280 graus com 0,69. Positivo, senhor. Dá para decolar da 35. Sim, esse reporte para ingresso na 35. O CR 98. Ingresso 35. 8001, autorizado decolar, pista 28, vento de 290 graus, 059. Sim, autorizado decolar, pista 28, 0001. Ingresso na 35, CR 98. Ali mantém a cabeceira 35, CR 98. CR 35, 98. Continuando após decolagem, perfil Momo Albo, curva pela esquerda, cabeceira 35. Após decolagem, Momo Albo, com curva à esquerda, para o Serra 98. Alfa Golf, NH1011, no ponto de espera, Chimiturri, no noite, do Spawn 3. Gente, ele está aqui de Juliette, Alfa Golf, ponto de espera da 22, 2283, 1806. Gol no 754, após o tráfego da companhia ali para a área da cauda, autorizado puxa, reporte para o táxi. Sente após o tráfego ali, chamou de estado 754. 31173, copia? Consiga. 31173, autorizado Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50. Decolagem da pista 28, após a decolagem manter proa até o nível 050 e após curva esquerda. Saída Gole, Eval, após direto, Eudes. Controle 119, decimal 35, código 5164. Autorizado. Guarulhos 360, via 50, decolada 28, mantém a proa até 050, posteriormente curva esquerda, Gole Eval, posteriormente Eudes, 1935, 5164, transponder, TAM 3173. TAM 3173, correto, autorizado, puxa, reporte para o táxi. É, confirmando, é acionamento na posição e posterior pushback, ok, senhor? Sim, autorizado acionamento, reporte pronto para o push, TAM 3173. Reportará pronto para o push, TAM 3173. Azul 4089, copia. Azul 4089, autorizado Vitória, nível 360, via pelo Whisky 50. Decolagem da pista 28, após a decolagem manter proa até o nível 050 e após curva esquerda, saída Gole, Eval, após direto, Eudes. Controle 119.35, código 5137, corrigindo 5174. Autorizado nível 360 para Vitória. Na pista 28, eu mantém a proa até o 050, após curva direita na saída Gole, Eval, Eudes. Autorizado 50. Transponder 5174 e controle 1935 azul 4089. Azul 4089, pode manter proa curva esquerda. Correto, curva esquerda então, azul 4089. Azul 4089, correto, reporte para posicionamento. Já não vem bebida, autorizado a decolar, cabeceira 35, de imediato, vento 290 graus, 059. Cena corrida, imediato, terra 90 vezes. 3566, solo 28, direita, solo em 1, 2, correção esquerda, solo em 1, 2, 1, decimal 9, agilize o táxi. 219. 1754, 70 a bordo, 3 horas e 38, alternando Salvador. ONU 754, autorizado táxi, via Juliette, Alfa, Golf, QNH 1011, no ponto de espera, Chime Torre, 1-8, décima 3. Com 1-0, 1-1 no ajuste, Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera, 2-8, 1-2-3-0 para a torre, 1-7-5-4. Livrando já aqui, mais 2 segundos. Meu voo está decolado agora, 2-9, controle 1-9, decimal 3-5, vovô. 935, obrigado, boa tarde. Oi, Salvador. Boa tarde, já vai ser no 401, em transferência. Passou lama, estabilizado, abstrato. 3372, foi autorizado 28, vento de 280 graus, 04 nós. Pouso livre. Vai, toma, 401, conto, na aproximação, aguarde pista livre. Adão. Verona. 3566, solo agora aos 29, chama agora o solo em 121, decimal 9. TAM 3372, solo agora os 3-1. Livre primeira direita na Delta, se possível, e mantenha a posição na taxiway, ok? Aguarde instruções para o táxi na frequência do solo em 121, decimal 9. Sim, a gente vai livrar na Delta, aguardando as instruções. Confirme. Primeira esquerda. Afirmativo, primeira esquerda. Primeira esquerda, na Delta. Primeira esquerda, aguardando as instruções do solo da 3372. Aqui o 04 nós, avistado, pouso autorizado, cabeceira 28. Ativa, prosseguindo, 01. Sou 3173, Gole, Eval e após Eudes. Gole, Eval, Eudes. Mantém a proa até 050, totalmente curva à esquerda. Correto, então 3173. Ele. Prossiga, Saulo. São 3372, autorizado cruzar taxiway Alfa, o táxi via pátio 3, em reporte para ingresso no pátio 1. Cruzar Alfa, táxi via pátio 3, em reporte ingresso para o pátio 1, são 3372. Torres, Salvador, boa tarde. Voo 1806, ponta de espera da 28, pronto para decolagem. Lima, tem para ser decolado de imediato com autorizado. Voo 1806. Siga linha e mantém, preparando para decolagem imediata, 1806. O Abaitano 401 no solo 32, esquerda, solo em 121, no decimal 9. 121, agradecido. Solo Salvador Azul 4089, para fechar o condicionamento, reporte 9. 4089, autorizado, reporte para o táxi. Chamará para táxi, Azul 4089. Tarde, Abaeté, 1401, autorizar o táxi, parte 3. Furtan 3372, vai guardar para ingressar no gate, o seu é o 02. Gate 02, vai guardar o tráfego da companhia liberal, parte 3. Sim, a gente vai guardar o tráfego da companhia, o gate será o 02, o 3372. Toma aí, Tieta 28. Firma, o firma Força Aérea 5903. Afirma, Joker de Copa com duas aeronaves. O Joker de Copa, correto? Afirma, Joker de Copa, com duas aeronaves. Muito obrigado, Joker de Copa. Pista livre. Pista 3173, autorizar o táxi via Índia, Alfa e Golf, QNH 1011, no ponto de espera, chame torre 1-8, decimal 3. Índia, Alfa e Golf, 1011, 83, boa. Bom. Rota 3372, autorizado ingresso, gate 02. Autorizado ingresso, gate 02, 3372. Oi, Salvador, o gol 1754.028. Depois, pronto, espera o gol 1754. 1806, adequado agora os 34, controle 119, decimal 35. Controle de 935, 1806, boa tarde. Joker de Ice, pouso autorizado, pista 28, vento de 250 graus, 069. Copiou, guardião 06. Vai. Joker de Ice, pouso autorizado, cabeceira 28, vento de 230 graus, 069. Joker de Copas, liga pouso, fase 2, está atrasado. De Copas, ciente, ciente. Vai fazer o mesmo, tem condições de decolar da presente sem interferir com... Tem condições, inicialmente tem condições de prosseguir pois o, com o táxi a baixa altura até a cabeceira 35 iniciar a decolagem na cabeceira 35. Azul 4089 para táxi com 9 horas a bordo, retorna com 3 horas e 20 de autonomia. 9-0 a bordo, Azul 4089, autorizar o táxi via Juliette, Alfa Golf, QNH 1011, no ponto de espera, chame torre 1-8, decimal 3. Juliette, Alfa Golf, no ponto de espera, chame a torre 283, ajustado 1011, Azul 4089. Fora do solo, guardião 06. Ciente, ciente, vamos fora do solo agora, as 35, chame agora o controle em 119, decimal 35, guardião 06. 1935, dá a volta. Rota 3834, copiando. Copiando. Rota 3834, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19. Decolagem da pista 28, manter proa até o nível 050 e após curva direita. Saída Momo, Albo, transição Frote. Controle 119, decimal 35, código 5406. Excepcional, boa tarde. Boa tarde. tarde, 4. 28, nível 050, mantenha proa. Após curva direita, Momo, Albo, trote 5406, o transponder e o controle 11935. 3834, correto, reposto para posicionamento. Vai reposar. Quando a linha de decolagem sem parada? Ah, uma linha de decolagem sem parada, 154. Autorizado, pista 28, vento de 250 graus, 04 nós. Informa o tráfego helicóptero no setor oeste, mantendo 500 pés, aproximadamente 3 milhas afastado. É, sim, a linha de decolagem imediata com 154. Paulo, gol 1924, boa tarde. Firme. 64, baixado, travado. Não 328, quanto a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. O César, o quadro decolado agora aos 39 de Salvador. Controle agora em 199 decimal 35, tem ótimo voo para Recife. Muito obrigado, uma ótima tarde aí, com medo de chuva. No 328, avistado, cheque trem por autorizado, cabeceira 28, vento de 240 graus com 04 nós. Baixou e travou, nível pouso, 328. Salvador, muito boa tarde, TAN 3173, considerada 28, pronto. Tempo onde espera, TAN 3173. Autorizado, cruzou parte 1, siga a viatura Follow Me devido à área inundada, na Taxi Lima, chame torre. Autorizado, repassar na área. TAN 3173, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 28. Alinhar e manter na 28, TAN 3173. Agora no solo aos 4-1, livre direito, esquerda, chame o solo em 1-2-1, decimal 9. Esquerda, 2-1-9, 3-2-2. Jorge Salvador, azul 4089, está se aproximando do ponto de espera, pronto. Entre, mantém o ponto de espera, o azul. Mantém o ponto de espera, azul 4089. Alfa, reposta para ingressar, Juliette. Autorizado Alfa, reporta para ingressar Juliette, 3x2. Firme. Sente, chame tu, Mike Fox Oscar. Solo Euro 600, com a informação E, com autorização a Natal. Qual o tráfego? Gol Euro 600. Sente no 600, aguarde a autorização. Aguardado. Quatro. Boa tarde, 1394, Galeão, aguarde a autorização. Aguardo. Uno 3, 1328, autorizado ingresso, gate 07. Ok, autorizado ingresso para o 7328. Ok, fica atento à área inundada, próximo ao gate 7, o Uno 328. É, de grato, 28. Uma 373, decolado agora os 43, controle 119, decimal 35, meu voo. Decimal 35, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, web 6721, passou lama, visual capoeira. Continuando a aproximação, tráfego em novo estado, aguarda direção para o posto. Guardando então, continuando a aproximação, 6721. 4104, para puxa, acionamento. 3834, autorizado por Chibeca, acionamento no 4, chame para o táxi. Bota para o táxi, 3834. Constante horas, autorizado cruzamento da no 7 até a parte 5, frequência língua estacionada. 721, tá na escuta? Temo, prossiga. Vamos ao autorizado. Pista 28, cabeceira 28, vento de 270 graus, 04 mais. Autorizado, pouso cabeceira 28, web 6721. Vou falar o mesmo. Afirmativo. Obrigado. Só confirmando para o web 6721, a operação está no comprimento inteiro da pista, não é isso? Afirmativo, pista opera em toda extensão. Webjet 6721. Tem autorizado seu pouso, vento 250 graus, 0612. Autorizado pouso, cabeceira 28, web 6721. 3566, aguarde coordenação, é o número 4 para cópia da autorização. O 1924, copia. Copia. O 1924 autorizado para Maceió, no nível 350, pela rota Upper Whisky 58. Decola da pista 28, após a decolagem mantém a proa até o nível 050. Após curva direita para o perfil Aron, transição Melim. A frequência do controle de Salvador é 119, decimal 35, torre 118, decimal 30. Código transponder 5411. Autorizado 350, Maceió, de Rua 358, decola 28, mantém a proa até o 50, curva direita, Aron Melim, 10935, 1830, torre 5411, transponder. Correto, chame para acionamento e pushback, gol 1924. Chave.